calado, sofro e não reclamo. Mas em sua vida sou um imbecil. Ela só espera criar nossos filhos pra fazer de mim o que já devia. Porque eu só sei matar a sua fome, mas não sou o homem que ela queria. Amanhece o dia lá em casa, perto de quem amo, não posso aguentar. E quando a noite vai se aproximando, implorando amor, ela vem me abraçar. Dizendo que ela estava nervosa e tão carinhosa, fica num segundo. E quando me deito com ela na cama, fazendo carinho, jura que me ama. Diz que sou o homem melhor desse mundo. Até meu vizinho já está sabendo e faz comentários na vila inteira. Todos me perguntam o que estou fazendo, que não dou fim nesta brincadeira. Um homem que tem amor na família sofre, se humilha, mas não faz besteira. Assim leva a vida cheia de vexame, pois para ser cachorro de madame só está faltando